Fecheiro 19, capítulo 55. Pedi o endereço à senhora Manuela, despedi-me e atravessei a cidade, primeiro no metropolitano até Merguelina, depois uma parte a pé e outra parte de autocarro para subir o Posilipo. Estava cheia de curiosidade. Sentia que hoje fazia parte de um poder legítimo, universalmente admirado, aureolado de cultura de alto nível. E queria ver que roupas berrantes usava agora o poder que tivera diante de mim desde a infância. O vulgar prazer da prepotência, a prática impune do crime, os truques sorridentes em obediência à lei, a ostentação do esbanjamento, tal como eram representados pelos irmãos Solara. Mas Michele esquivou-se-me de novo. No último andar de um edifício de construção recente, encontrei apenas Gigliola, que me recebeu com evidente espanto e com um rancor igualmente evidente. Veio-me a ideia que, enquanto me servira do telefone da sua mãe a toda a hora, eu fora amável. Mas desde que mandara instalar o aparelho em casa dos meus pais, toda a família espanhola saíra da minha vida sem que me apercebesse disso. E agora, ao meio-dia, sem ter avisado, num dia escuro a ameaçar chuva, apresentava-me ali em Posilipo, invadia a casa de uma noiva ainda toda de pés para o ar? Envergonhei-me. Mostrei-me artificialmente calorosa para ser perdoada. Gigliola durante uns instantes ficou sorumbática, talvez até alarmada. Depois veio ao de cima a ostentação. Desejou que eu a invejasse. Quis sentir, de modo tangível, que eu a considerava a mais afortunada de todas nós. Por isso, observando as minhas reações, desfrutando o meu arrebatamento, mostrou-me as divisões uma por uma. Os móveis caríssimos, os lustres luxuosos, duas grandes casas de banho, o termoacumulador enorme, o frigorífico, a máquina de lavar roupa, pelo menos três telefones. Infelizmente, não ainda em funcionamento. O televisor de não sei quantas polegadas. E, por fim, o terraço. Que não era um terraço, mas um jardim suspenso, cheio de flores, que só o dia feio impedia que fossem apreciadas em todo o seu colorido. Olha, já alguma vez viste o mar assim? E Nápoles? E o Vesúvio? E o céu? No bairro, alguma vez existiu todo este céu? Nunca. O mar era de chumbo e o golfo estreitava-o como o rebordo de um cadinho. A densa massa de nuvens negras vinha rolando em desordem até nós. Mas ao fundo, entre o mar e as nuvens, havia um longo rasgão que chocava contra a sombra roxa do Vesúvio, uma ferida de onde jorrava um alveiado ofuscante. Ficámos muito tempo a olhar, com as roupas coladas ao corpo pelo vento. Eu estava como que hipnotizada pela beleza de Nápoles. Nem do terraço da Galliani, anos antes, a vira assim. A desfiguração da cidade proporcionava a altos preços, miradores de cimento, sobre uma paisagem extraordinária. Michele adquirira um memorável. Não gostas? Maravilhoso! Não tem comparação com a casa da Lina no bairro, pois não? Não, não tem comparação. Disse Lina, mas agora vive lá a Ada. Sim. Aqui é muito mais para gente fina. Sim. Mas fizeste uma cara feia. Não, estou feliz por ti. Cada um com o que lhe pertence. Tu estudaste, tu escreves livros e eu tenho isto. Sim. Não estás convencida? Estou convencidíssima. Neste prédio, se olhares para as placas, moram só engenheiros, advogados e grandes professores. A paisagem e o conforto pagam-se. Se tu e o teu marido pouparem, acho que também poderão comprar uma casa como esta. Não creio. Ele não quer vir viver para Nápoles. Está fora de questão. Nunca se sabe. Tens muita sorte. Ouvi tantas vezes a voz do Pietro ao telefone. Vi-o da janela. Vê-se que é um rapaz às direitas. Não é como o Michele. Fará o que tu quiseres. Nessa altura levou-me para dentro de casa. Quis que comêssemos qualquer coisa. Desembrulhou presunto e queijo provolone. Cortou fatias de pão. Isto ainda é um acampamento, desculpou-se. Mas uma vez que venhas a Nápoles, com o teu marido, vem visitar-me. Verás como pus tudo num brinquinho. Fez uns olhos muito grandes e brilhantes. Estava excitada pelo esforço de não deixar dúvidas sobre o seu bem-estar. Mas esse futuro improvável, eu e Pietro virmos a Nápoles e fazermos uma visita a ela e a Michele, acabou por se revelar traiçoeiro. Distraiu-se um instante, teve maus pensamentos e quando recomeçou com a jactância, perdera a confiança no que dizia. Começou a mudar. Eu também tive muita sorte, repetiu. Mas falou sem satisfação. Antes com uma espécie de sarcasmo contra si própria. Carmen, referiu, juntou-se ao homem da bomba de gasolina da Rua Larga. Pinúcia atormenta-se com aquele Palerma do Rino. Ada é a puta do Stefano. Mas eu tenho Michele. Ainda bem que é bonito, inteligente, manda em toda a gente. Decidiu finalmente casar-se comigo. E já viste para onde me trouxe. Nem imaginas o festim que ele preparou. Fazemos um casamento como nem o chá da Pérsia fez quando se casou com a Soraya. Sim, ainda bem que o apanhei quando era miúda. Fui a mais espertalhona. E prosseguiu, mas inclinando-se para a autoironia. Teceu elogios à sua própria astúcia, descendo pouco a pouco do bem-estar que soubera conquistar, assambarcando Solara à solidão do seu compromisso de noiva. O Michele, disse, nunca está presente. É como se eu me fosse casar sozinha. E de repente perguntou-me, como se quisesse de facto uma opinião. Tu achas que eu existo? Olha para mim. Na tua opinião, eu existo? Bateu no peito florido com a mão aberta, mas fê-lo como que para demonstrar praticamente que a mão a trespassava, que o seu corpo, por culpa de Michele, não existia. Ele ficara com tudo dela, imediatamente, quando ainda era quase uma criança. Ele consumira, amarfanhara. E agora que ela tinha 25 anos, já se habituara, já nem olhava para ela. Foda aqui e além, conforme lhe apetece. O nojo que me dá quando alguém pergunta quantos filhos querem ter. E ele, armado em fanfarrão, diz: perguntem à Gigliola, eu filhos já os tenho, nem sequer sei quantos são. O teu marido diz estas coisas? O teu marido diz: com a Lenúcia quero 3, com as outras não sei? Trata-me diante de toda a gente como um trapo do chão. E eu sei porquê. Nunca gostou de mim. Casa-se comigo para ter uma escrava de confiança. Todos os homens se casam para isso. E diz-me constantemente: que raio faço eu de ti? Não sabes nada, não tens inteligência, não tens gosto. Esta linda casa é um desperdício. Contigo tudo se torna um nojo. Começou a chorar, disse por entre os soluços. Desculpa, falo assim porque tu escreveste aquele livro de que eu gostei. E sei que conheces a dor. Por que deixas que ele te diga essas coisas? Porque senão não se casa comigo. Mas depois do casamento, vinga-te dele. De que maneira? Está-se nas tintas para mim. Mesmo agora nunca o vejo. Imagina depois. Então não te compreendo. Não me compreendes porque não és eu. Tu querias um tipo que sabes muito bem que está apaixonado por outra? Olhei-a perplexa. O Michele tem uma amante? Muitas. É homem. Enfia-o onde calha. Mas a questão não é essa. Então qual é? Lenu, se eu te disser, não podes contar a ninguém. Senão o Michele mata-me. Prometi e cumpri a promessa. Só o escrevo agora, aqui, porque ela já morreu. Disse. Ele gosta da Lina. E gosta dela como nunca gostou de mim. Como nunca há de gostar de ninguém. Parvoices. Parvoices não. Não me digas isso, Lenu, senão é melhor isto embora. É mesmo verdade. Ele gosta de Lina desde aquele maldito dia em que ela encostou o trinchete à garganta de Marcelo. Não estou a inventar, foi ele que me disse. E contou-me coisas que me perturbaram profundamente. Contou-me que não havia ainda muito tempo, precisamente naquela casa, uma noite, Michele se embriagara e lhe dissera com quantas mulheres tinha estado. O número exato, 122. A pagar e de borla. Tu estás nessa lista, sublinhara ele. E é claro que não fazes parte daquelas que me fizeram gozar mais. Pelo contrário. Sabes porquê? Porque és estúpida. E até para foder bem é preciso um pouco de inteligência. Por exemplo, não sabes fazer um broche. És uma negação. E é inútil explicar-te. Não és capaz. Sente-se bem que te dá nojo. E continuara nesse tom durante um bocado, dizendo coisas cada vez mais nojentas. Para ele, a ordinarice era a regra. Depois resolvera explicar-lhe claramente como as coisas eram. Casava-se com ela pelo respeito que tinha a seu pai, pasteleiro experiente, por quem sentia estima. Casava-se com ela porque era preciso ter mulher e também filhos, e também uma casa como ponto de referência. Mas não queria que houvesse equívocos. Ela, para ele, não era nada. Não a pusera sobre um altar. Não era aquela a quem ele mais queria. Por isso, não devia atrever-se a chateá-lo, pensando que tinha qualquer direito. Palavras torpes. A certo ponto, o próprio Michele devia ter visto isso e caíra numa espécie de melancolia. Murmurara que as mulheres para ele eram um brinquedo, com alguns buracos para se poder brincar. Todas. Todas menos uma. Lina era a única mulher no mundo que ele amava. Amava, sim, como nos filmes. E respeitava. Disse-me, soluçou Gigliola, que ela, sim, saberia decorar esta casa. Disse-me que dar-lhe dinheiro para ela gastar. Isso sim seria um prazer. Disse-me que ao lado dela poderia realmente tornar-se um tipo importante em Nápoles. Disse-me, lembras-te daquilo que ela foi capaz de fazer com aquela fotografia vestida de noiva? E lembras-te de como ela compôs a loja? E tu e a Pinúcia e todas as outras, que merda é que são? Que merda é que sabem fazer? Dissera-lhe todas essas coisas, e não só. Dissera-lhe que pensava em Lila de noite e de dia, mas não com o desejo normal. O desejo que tinha dela não se parecia com o desejo que ele conhecia. Na realidade, não a desejava, isto é, não a desejava como geralmente desejava as mulheres, para as sentir debaixo dele, para as virar e revirar, para as abrir, para as rasgar, para as pôr debaixo dos pés e a esmagar. Não a queria para a possuir e a esquecer. Queria-a na delicadeza da cabeça cheia de ideias. Queria-a como criadora. E queria-a sem estragar, para que durasse. Queria-a, mas não para a foder. Essa palavra aplicada à Lila incomodava-o. Queria-a para a beijar e acariciar. Queria para ser acariciado, ajudado, guiado, comandado. Queria para ver como ela mudava com o passar do tempo, como envelhecia. Queria para raciocinar e para ser ajudado a raciocinar. Compreendes? Falou dela como comigo. Comigo, com quem se vai casar, nunca falou. Juro-te, é verdade. Murmurava. O meu irmão Marcelo e aquele cabrão do Stefano e o Enzo com aquela cara de cu, o que é que eles compreendiam da Lina? Aperceberam-se daquilo que perderam? Daquilo que podem perder? Não, não têm inteligência para isso. Só eu é que sei o que ela é, quem é. Eu reconhecia. E sofro ao pensar como ela se está a desperdiçar. Desatinou desta maneira. Para desabafar. E eu fiquei a ouvi-lo, sem dizer nada, até que ele adormeceu. Olhava para ele e dizia para mim: como é possível que o Michele seja capaz deste sentimento. Não é ele que fala, é o outro. E odiei esse outro. Pensei, agora esfaqueio-o enquanto dorme e volto a ter o meu Michele. Mas Lila não. Não tenho nada contra ela. Há uns anos queria matá-la, quando o Michele me tirou a loja da Piazza dei Martiri e me mandou outra vez para trás do balcão da pastelaria. Nessa altura senti-me uma trampa. Mas agora já não a odeio. Ela não tem nada a ver com isto. Sempre quis afastar-se. Não é idiota como eu que vou casar com ele. Ela nunca o quererá. Aliás, como o Michele arrebanhará tudo o que houver para arrebanhar, mas com ela nada conseguirá. Há algum tempo que gosto dela. Pelo menos existe uma que lhe fará a vida negra. Escutei-a. Por vezes tentei desdramatizar. Para consolá-la, disse-lhe: se casa contigo, significa que, diga ele o que disser, gosta de ti. Não te desesperes. Gigliola abanou energicamente a cabeça. Enxugou as faces com os dedos. Não o conheces, disse. Ninguém o conhece como eu. Perguntei: achas que ele é capaz de perder a cabeça e fazer mal à Lina? Soltou uma espécie de exclamação entre a gargalhada e o grito. Ele? A Lina? Não viste como se tem comportado todos estes anos? Ele pode fazer mal a mim, a ti, a qualquer pessoa, até ao pai, à mãe, ao irmão. Pode fazer mal a todas as pessoas de quem a Lina gosta, ao filho, ao Enzo, e é capaz de o fazer sem quaisquer escrúpulos, a sangue frio. Mas a ela pessoalmente, nunca fará nada. Capítulo 56. Decidi completar o meu passeio inquiridor. Desci a pé até à Mergelina e cheguei à Piazza dei Martiri, precisamente quando o céu negro estava tão baixo que parecia pousado nos prédios. Entrei, apressada, na elegante sapataria Solara, convencida de que o temporal rebentaria a qualquer momento. Achei Alfonso ainda mais bonito do que o recordava. Olhos grandes, de pestanas compridas, lábios bem desenhados, o corpo esguio e ao mesmo tempo forte, o italiano com uma tonalidade um pouco artificial devido ao estudo de latim e grego. Ficou francamente feliz de me ver. Termos atravessado juntos os anos difíceis da secundária e do liceu originaram uma relação afetuosa que, apesar de não nos vermos havia muito tempo, se reavivou de imediato. Começámos a brincar. Falámos sem controlo, atropelando-nos um ao outro. Dos nossos tempos de escola, dos professores, do livro que eu publicara, do seu casamento e do meu. Fui eu, evidentemente, que trouxe à baila Lila. E ele atrapalhou-se. Não queria dizer mal dela. Mas do irmão, também não. Nem de Ada. Disse apenas: era previsível que acabasse assim. Porquê? Lembras-te de quando eu te dizia que a Lina me metia medo? Sim, não era medo. Só compreendi muito depois. E o que era? Estranheza e aceitação. Um efeito simultâneo de distância e proximidade. E como é isso? É difícil dizer. Eu e tu fomos amigos desde o início. Por ti sinto afeto. Com ela, isso sempre me pareceu impossível. Tinha qualquer coisa de terrível que me dava vontade de me pôr de joelhos e de lhe confessar os meus pensamentos mais secretos. Ironizei. Bonito. Uma experiência quase religiosa. Ele ficou sério. Não. Apenas uma admissão de submissão. Bonito foi quando ela me ajudou a estudar. Isso sim. Lia o manual, compreendia imediatamente. E resumia-me tudo de forma simples. Tive momentos, e ainda hoje tenho, em que penso: se tivesse nascido mulher, gostaria de ser como ela. De facto, no seio da família Carracci, éramos dois corpos estranhos. Nem ela nem eu podíamos perdurar. Por isso, nunca me importei minimamente com as suas culpas. Senti-me sempre do lado dela. O Stefano ainda lhe tem rancor? Não sei. Mesmo que eu odeie, tem sarilhos demais para pensar nisso sequer. A Lina, neste momento, é o último dos seus problemas. A afirmação pareceu-me sincera e, sobretudo, fundamentada. Pus Lila de parte. Perguntei antes por Marisa, pela família Sarratore, por Nino. Foi vago acerca de todos, sobretudo de Nino, que ninguém, por decisão de Donato, disse-me, se atrever a convidar para o insuportável casamento a que se via forçado. Não estás contente por te casares? Arrisquei. Olhou para fora pela montra. Relampejava, trovejava, mas ainda não chovia. Disse. Estava bem, como estava. E a Marisa? Ela não, não estava bem. Querias que fosse noiva toda a vida? Não sei. Bem, por fim, fizeste-lhe a vontade. Ela foi falar com o Michele. Olhei-o, incerta. Com que intenção? Riu-se. Uma risadinha nervosa. Foi falar com ele. Virou-o contra mim. Eu estava sentada num puff. Ele estava em pé, contra a luz. Tinha a figura tensa, sólida, dos toureiros nos filmes sobre as corridas. Não compreendi. Tu vais casar com a Marisa porque ela pediu ao Solara para te dizer que devias fazê-lo? Eu caso-me com a Marisa para não dar um dissabor ao Michele. Foi ele que me meteu aqui. Confiou nas minhas capacidades. Tenho-lhe dedicação. És doido. Dizes isso porque todos vocês têm uma ideia errada do Michele. Não sabem como ele é. Contrai o rosto. Tentou em vão conter as lágrimas. Acrescentou. A Marisa está grávida. Ah! Portanto, o verdadeiro motivo era aquele. Peguei-lhe na mão e, muito embaraçada, tentei acalmá-lo. Aquietou-se a muito custo. Disse-me. A vida é uma coisa muito feia, Lenu. Isso não é verdade. A Marisa será uma boa esposa e uma ótima mãe. Estou-me lixando para a Marisa. Agora não exageres. Fixou os olhos em mim. Senti que me observava. Como se quisesse perceber alguma coisa em mim que lhe causava espanto. Perguntou. A Lina nem a ti contou nada? O que havia ela de me contar? De repente mostrou-se divertido. Abanou a cabeça. Vês como eu tenho razão? É uma pessoa fora de vulgar. Uma vez confiei-lhe um segredo. Estava com medo e precisava de contar a alguém a razão desse medo. Contei-a a ela. E ela ouviu-me com tal atenção que consegui acalmar-me. Para mim foi importante falar. Pareceu-me que ela não me escutava com os ouvidos, mas com um órgão que só ela tinha e que tornava as minhas palavras aceitáveis. No final, não lhe pedi, como se faz habitualmente, jura, por favor, não me traias. Mas agora é evidente. Se não te contou a ti, não contou a ninguém. Nem sequer como represália. Nem sequer na altura mais dura para ela. A do ódio e das pancadas do meu irmão. Não o interrompi. Senti só que estava magoada por ele ter confidenciado sei lá o quê a Lila e não a mim. Que, no entanto, era sua amiga desde sempre. Ele deve ter notado e resolveu reparar a falta. Abraçou-me com força. Sussurrou-me ao ouvido. Lenu, eu sou paneleiro, não gosto de mulheres. Quando estava para me ir embora, murmurou, embaraçado. Tenho a certeza de que tu já tinhas percebido. Isso acentuou a minha mágoa. Na verdade, nunca me passara tal coisa pela cabeça.